A dupla dinâmica? Não, Zé, guarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos. O Baile dos Enxutos é patrocinado por... Restaurante Reverendo. Você ganha o almoço, mas tem que empurrar a janta. Trava essa aí, Dada. Senhoras e senhores, a mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou hoje com os meus enchedores de sacos amigos. Groot. Vai babar. Tunuco. Hoje vai ser foda. Dadá, o Joker. Vai logo, começa, porra. Sorg. Yeah. Não, peraí, podcast errado. Inferno. Dadá tá carente. E o desconectado Majin, que caiu por causa da conexão de baixa renda dele. Chuchus, hoje entra um podcast que já era atrasado, que era o podcast sobre Kung Fury, que já estava errado, mas vai atrasar mais ainda, porque a gente resolveu falar da E3, aquela feira que é simplesmente um luxo de videogames que acontece lá nos Estados Unidos todo ano e onde a gente fica sabendo sobre tudo que de bom ou não que vai acontecer esse ano. Essa foi uma feira... A desse ano foi incrível, coisas ressurgiram da tumba. Falando em ressurgir da tumba, Nicola voltou. Majin, diga olá para os ouvintes. Ele ainda não voltou e ele vai foder o áudio quando ele entrar. Ele vai entrar da boca, mano. Vai. Ele tá roubando da loja do shopping que ele tá dormindo. Enfim, calha a boca, inferno. Enfim, vamos cagar um monte de regras sobre os jogos legais, ou nem tanto, que já apareceram na E3 desse ano. Então, sem mais delongas, segue o baile. Começamos com as grandes. Primeira coisa, alguém quer falar? Alguém não, né? Eu vou falar alguém, mas nós sabemos quem vai falar. Alguém quer falar do que a Nintendo mostrou nesses últimos dias? Ah, vai, Majin. Puta que pariu. Ah, o Majin não tá respondendo, então... Não, eu tô aqui, eu não vi. Ó, a Nintendo, ela apresentou, acho que o primeiro teve de Star Fox. Né? Sim, o novo Star Fox depois de 15 mil anos. Isso aí. Que é a mesma merda do outro. Também talvez alguma coisa de Donkey Kong. Legend of Zelda. Cara, eu acho que a notícia mais, que eu achei mais legal da Nintendo e que eu achei ela mais legal da feira inteira, pra vocês verem como eu tô morto por dentro, é o fato de terem colocado um DLC do Ryu em Smash Bros. Fora isso. Cara, isso aí é vergonhoso. Smash Bros. E, porra, ele tá na hora de coisa nova, caralho, porra. O senhor lava sua boca imunda antes de falar de Smash Bros. Mas, digamos, algo mais, eu acho que a única coisa relevante foi um milagre da Nintendo tentando renovar uma franquia antiga deles, cara, que isso me surpreendeu. Qual? Star Fox. É, justamente, porra. Tem um cara de coisa que eles estão anunciando que vão lançar, vamos ver. Tem o RPG Fire Planet também feito, que vai rolar. Xenoblade, tem Chronicles X para o Nintendo Wii. Caguei. Cara, Fire Emblem Fates é só em 2016. Tem o novo Mario Tennis. Estão dizendo que vai ser 4 de dezembro, cara. No cronograma tá, mas... dele está 2016. A data não importa. Tem o Mario Tennis, tem o Yoshi de crochê, que o Creed... rasgou a calcinha. Animal Crossing. Pô, mas o Yoshi tá bonitão, cara. Tá, não, aquele jogo tá lindo, cara. Tô acompanhando tá esse lindo, jogo. Nossa. Eu vi o videozinho, né? Porra, tá muito bonitinho, assim. Claro, é um jogo de criança e de gay, né? Por isso que o Chris gostou. Mario Luigi Paper Jam também, que vai juntar Paper Mario e Mario Luigi no jogo, né? De RPG, que era. Cada um teve um jogo, vai se juntar numa. É, eu tinha visto isso. Jogo só. Mas alguém sabe o que é esse Zelda Triforce Heroes? Cara, vai ser mais um Zelda no com visual parecido com o do... com Zeldas de Super Nintendo e de... Nem de DS, cara. É de, com visual parecido com o de Super Nintendo e com três heróis. Vai ser isso. Enfim, todo mundo concorda que foda-se a Nintendo nesse E3? Sim! Sim! Ah, foda-se a Nintendo. A Nintendo, porra, não... Cara, eu não entendo. Nintendo tem as marcas, tem as franquias mais fortes de videogame e parece que os caras não sabem usar, né, bicho? Ah, eles pararam em Pokémon, em Mario Tennis, Mario Kart, só fazem isso. Não, vocês viram o gráfico do Star Fox? Os gráficos? Ridículo. Cara, levaram anos pra fazer aquilo. É gráfico de jogo indie, cara. Não é gráfico de Nintendo pra um Wii U. Não é. Exatamente, pra mim é pegar um jogo original e colocar um render por cima. Só isso, acabou. É. O Star Fox do 64 parece ser mais divertido, assim. Enfim, então se todo mundo tá de acordo, foda-se Nintendo. Depois da Nintendo foi a conferência da Microsoft, que um monte de gente rasgou as calcinhas, né? Realidade virtual, e o caralho é 4, retrocompatibilidade. Realidade virtual com Minecraft é foda, né? Aí fica fácil, né, Rafa? Eu estou manipulando o universo com as mãos. Deixa eu pegar esse quadradinho e mexer com esse quadradinho. Vai tomar não. Não pode com a porra, não. Ficou maneiro pra caralho. Agora já tá todo mundo sonhando isso com o Play 4. Jamais será. Nunca será. Cara, sabe aquele lance que eu falo? Que os controles com sensor de movimento, tipo Kinect e similares, eles nunca vão conseguir... ser um novo paradigma de controle, você nunca vai conseguir fugir do joystick. Esse esquema dos óculos de realidade virtual, esse sim, são o primeiro passo para você fugir desse paradigma. De você interagir com o jogo, Groot. Você hoje. Beleza, vou tem um jogo. Eu tô desenvolvendo um jogo, mas eu não quero usar um joystick. Quero usar o PlayStation Move ou quero usar o Kinect. Beleza. Só que eu vou inovar, vou fazer um jogo de aventura. Um jogo de plataforma. Você vai ficar pulando? Entendeu? É isso que eu tô falando. Agora, esses de realidade virtual não. Aí sim, você tá começando a realmente interagir com o jogo de uma forma mais profunda sem o joystick. Recentemente eu vi um vídeo que um jogador tava utilizando o Oculus Rift pra jogar o Project Cars, que foi um jogo que foi feito para uma comunidade de desenvolvedores. Né, demorou alguns anos, porque o pessoal foi fazendo ele aos pouquinhos e tal, e foi lançado esse ano pro Steam. Ele é um dos melhores jogos de carro, se não o melhor que existe na atualidade. Ele é um simulador de verdade, daquela que você altera até a pressão do pneu dianteiro esquerdo e dá alteração na jogabilidade. Enfim, o cara tava jogando o Focus Rift. Cara, o maluco mexe o pescoço, você mexe seu ângulo de visão. É como se você estivesse dentro do carro. Entendeu? Você vira seu pescoço para esquerda e você olha pro retrovisor. Bom, eu acho que hardware para isso a gente já tem. Eu acho que o que falta agora é realmente seguir um modelo funcional. O Oculus Rift vai ser posto à venda no final desse ano. Ele já está pronto para ser posto à venda. Então, como o Léo falou, é imersão? Mas não é só imersão. É um novo modo de jogar. É mais do que isso. Exatamente. Isso vai abrir um campo enorme, cara. Aliás, comenta aí pra gente exatamente o que foi mostrado nesse sentido. Na E3 foi mostrado o HoloLens dentro de uma jogabilidade, utilizando o Minecraft. Então, foi posta uma mesa no centro do palco, né? O cara botou o óculos e foi mostrada a visão dele, e simplesmente em cima da mesa surgiu o Minecraft em três dimensões, em que ele atuou como Deus. Ele pegava o bloquinho se mexia. Ele fazia um gesto com a mão, a construção se desfazia. Fazia um gesto com o outro e uma coisa nova surgia. Ele aproximou a cabeça e a visão dele entrou no prédio e começou a mostrar os cômodos internos do prédio. Era um castelo, tinha até um bonequinho dentro do castelo, tipo um Lego, enfim. Entendeu? É um novo modo de jogar. Porque aí você vai ter a jogabilidade externa, você vai ter uma jogabilidade interna, você vai alterar o ambiente à sua volta. O negócio é cabuloso. É só uma questão de tempo disso aparecer no cinema pornô. Deixa eu perguntar pra vocês, agora que eu consegui parar pra entender, porque eu não tinha visto porra nenhuma desses vídeos, pelo que o Inferno falou, que a gente todo mundo falou na época do Wii, ah, porra, agora você vai poder mexer a bolinha, você vai poder jogar raquete e tal, e não surgiu nada de nada de muito fantástico, assim, né? Teve aqueles joguinhos tão interessantes do Wii e tal, mas nada muito fantástico, assim, nada que a gente queira jogar jogador hardcore, né? O que vocês acham que isso vai agregar nesses jogos mais punks, assim, mais hardcore, mais nível, quero jogar pra caralho, não sou criança? Isso especificamente não vai... o que foi visto agora, especificamente, não vai agregar tanto, mas é um ponto de partida, Dadá, com mais substância do que o PlayStation Y, do que o Kinect, entendeu? Inclusive, eu acho que eles vão lançar, tá, novos modos de jogo, novos modelos, novos estilos de jogo. Você não vai ficar limitado a minigame. Dadá, filha, você que gosta muito de FPS, imagina essa realidade, esse aparato todo que o Inferno falou, um FPS, cara, você vai ter uma imersão muito mais fodida do que a gente já tem hoje, jogando sentado no sofá com o controle na mão. Com certeza. Então, imagina que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar, porque assim, eu consigo ver isso, imaginar isso que estão falando, em um jogo mais parado, entendeu? Em minigames, eu consigo ver isso dessa forma. Por quê? Porque você tá sentado, você não pode ficar na sua sala e tal, mas cara. Eu não consigo entender como um jogo corrido, onde Dadá, tem muito movimento, você vai conseguir utilizar isso, sabe? Dadá, imagina. Não, peraí, Rafa, rapidinho. Isso que o Sog acabou de falar. Imagina que você tá jogando no FPS, beleza? Você tá lá com o joystick na mão, certo? Aí você coloca o óculos de realidade virtual na cara, beleza? Ao invés da tela, beleza? Cara, imagina que pra onde você olhar, você tá enxergando seus arredores. Mas eu acho que eu sei qual é a dúvida do Dadá. É a questão da movimentação. Porque você tá andando no cenário, você vai estar andando no mundo real. Não. A movimentação ainda você depende daquelas parafernálias gigantescas. É isso que eu queria falar, porque na E3 de 2014, eles lançaram um protótipo do que seria a utilização do Ghost Recon com Kinetic. E você tinha umas movimentações básicas que você fazia pro personagem poder fazer as ações. Por exemplo, você dava uma passada pra frente, mantinha o pé pra frente, o personagem andava. Se você dava uma passada a mais, o personagem corria. Você dava uma agachada, ele abaixava. Você dava tipo um toque pro lado, o seu corpo, ele rolava. Usando a mão pra cima, você mirava. Apontando, você atirava. Se você mexer a mão com ritmo, você faz rajadas de tiros. Eles tinham uma configuração de movimentos que você fazia para o personagem fazer esses movimentos no jogo. Mas eles fizeram essa parafernada na E3 e depois, pá, nunca mais. Só que eu vejo esse aparato, esse óculos que o Inferno falou, de uma forma muito mais acessível. Tipo, você já, para você jogar, principalmente para um jogo FPS... você tira usando o joystick, só que você vai ter uma imersão muito maior com o óculos na cabeça, sem precisar ficar pulando e mão pra cima, mão pro lado. Eu acho que a princípio a gente não tá muito longe de ter uma coisa desse tipo. Ô Sorg, deixa eu explicar como é que funciona como é que vai funcionar afinal. Sabe o segundo analógico, o analógico da direita, o R analógico? Vai ser isso, você vai usar o analógico da esquerda pra andar, e ao invés de usar o segundo analógico, a sua cabeça vai ser o segundo analógico. Exato. Então o jogo fica mais dinâmico. Complementando o que o Madinho falou, não vai ser necessário um aparato grande não, tá gente? É só o óculos, e como o Madinho disse, só o óculos e um joystick. O óculos vai entender quando você estiver se movimentando, o joystick vai dar o comando, e o óculos vai entender esse comando, porque vai ser tudo integrado ao ambiente Windows, né? Então, Inferno. Desculpa. Esse aparato grande que eu falei, ele seria só para uma situação de eliminar completamente o joystick. Você já deve ter visto um kit gigantesco, não. Sim, é um negócio grande que você que ele te trava e você corre no lugar. E você detecta. Que você tá correndo, que você tá andando. Então. Em quem joga, a pessoa sai de lá, vomita. Ainda não é viável ainda. né? Tem separar tudo não, mas a questão do óculos é muito mais, já é muito mais viável. Sim. Ô Dada, voltando no, na questão do FPS, imagina, você tá jogando lá com óculos na cara e fone de ouvido estéreo, beleza? Ok. O jogo sabe se ataca aquela galera. Daí de repente você ouve um barulho de tiro vindo da sua direita, cara. Você automaticamente vira pra direita. E você vê, sim, que a sua direita tem um cara metendo bala em você. Você tá, percebe o dinamismo disso? Que foda. Eu percebo, mas eu percebo uma coisa também, cara. É, por que que eu não gostei, e isso foi uma reclamação que eu ouvi de vocês também, tá? Do Nintendo Wii. Porque é um jogo... E assim, porra, cara, Nintendo Wii e tal, tem jogo que você tem que se movimentar muito. E não, não, eu gosto de jogar sentado. Cara, eu particularmente gosto disso. De ficar sentado, não quero me mexer. Se você tiver, se você estiver num FPS, tá, e você ouve, vou usar o seu exemplo, ouve um barulho da direita, você automaticamente vai virar pra sua direita. E se você tá no sofá e você ouve um barulho lá atrás, você vai sair correndo do sofá? Você não vai, cara. Você não vai sair correndo da tábua. Cara, imagina tu lá jogando isso, vem a granada e... Uma granada... Não vou me mexer, explode. Dada, o lance é que não, você... Não, não precisa... é isso que eu quero dizer. O Dada, quero dizer, escuta, é filho da puta. Eu entendi o que você quer dizer. Mas tudo bem, você pode jogar sentado. Você não vai, inclusive, nem usar a televisão. Você vai poder... Quem tá com você vai poder ver a televisão. Só vai ver você agindo que nem um maluco. Ah, mas acho que o Dada não viu com você quando a gente falou que o direito... O joystick que vai dar a movimentação... No... Você vai estar vendo, Dada, mas os movimentos do personagem vão ser com a sua mão. Agora você ouviu, dando o seu exemplo, você ouviu um barulho atrás de você. Tudo bem, você não precisa olhar, mas você sacou, pelo teu capacete de realidade virtual, você sacou que tem algo atrás de você. Entendeu? Coisa que você não teria com uma você teria que ter uma puta parafernália na tua casa pra ter alguma coisa parecida, entendeu? Eu vejo a aplicação dessa tecnologia em algo que não é só videogame. Eu acho que no videogame vai ser muito limitado. Eu penso assim, imagina assim, um médico utilizando um robô pra fazer uma operação a longa distância. Mas isso já tem, eu já vi isso acontecer. Já tem estudo nesse sentido, de fazer procedimentos à distância. É, mas eles pegarem os avanços que eles colocam nos videogames e transporem para o mundo real. Para que você pegue, por exemplo, vamos botar aqui uma tecnologia foda, de render foda, para que o cara se sinta como se ele realmente estivesse no campo de batalha. Não, colocar isso num robô foda, que ele tenha todos os movimentos que a mão do cirurgião tenha, para ele poder operar a longa distância. Mas isso é fora da alçada de jogos, eu dei uma viajada. Olha só, eu vi isso aí, cara. Não foi nem nesse ano, foi no ano passado. Um cirurgião em outro país, né, através de um aparato, tá, que ele manuseava, operando uma pessoa em outro, no outro lado do mundo, cara. Essa tecnologia vai ser tão usada para boquetes virtuais? Nossa, mãe. Você pode aguardar. Você já ouviu falar que no Japão eles criaram uma esfera de beijo a longa distância? Meu Deus, que é uma bolinha que você beija e a outra pessoa, a metros de distância, recebe a sensação sensorial do beijo pelo Wi-Fi. Tinha que ser Japão. Cara, Google... seu povo, Léo. Rapidinho. Algum tempo atrás lançou um óculos que tinha câmera, né, e tal. Você podia até utilizar alguns apps dentro do óculos, sendo que ela bloqueou o Google Glass, sendo que a Google bloqueou aplicativos pornô, né, na sua política de uso e tal. Oculus Rift já falou que não vai ter restrição nenhuma. Sabe, eu tava estudando esse caso, sabe por que isso aconteceu? Porque a primeira utilização oficial do Google Glass foi pela Brazzers. Cara, qualquer tecnologia, ela sempre vai pegar ou não de acordo com o uso que a indústria pornô fizer. Sempre foi assim, sempre vai ser. Vamos falar. Quem paga, Betamax ou VHS? Depende de quem é o pornô. Né? O VHS ganhou por causa do pornô, cara. É assim que funciona. Uhum. Galera, algo mais a dizer aí da conferência da Microsoft? Querem falar de alguns jogos? Sim. Microsoft, ela apresentou alguns jogos, né? Ela apresentou Halo 5 Guardians. Caguei. Rise of Tomb Raider, Forza Motorsport 6. Eu acho que eu gostei muito com Ricore. Ricore é muito legal. Eu tenho um cachorrinho robô. Tá bom, chega. Sony. O que aconteceu na conferência da Sony, tirando as três lendas da indústria dos videogames que foram confirmadas. Sony. Tem aquele jogo Dreams, né, que é um jogo conceito, um negócio assim meio... É bonito, mas você não sabe pra que serve, né, é igual o Mo vendo a mulher pelada, assim, mas o que? Destiny vai virar uma franquia tipo Assassin's Creed, vai ter um porrilhão ainda, e, só que Destiny vai ser a base de DLCs, né, eles vão... É tudo DLC. Vão dando upgrades no jogo. E outro jogo também que é lindo, mas ninguém sabe pra que serve, é No Man's Sky. Que é um jogo assim, espacial, monumental, vai ser um spore para adultos, né? Que você vai de uma ponta a outra da galáxia explorando planetas e tal. Só que o. Sei lá, faltou. Pra quê? Né? Tem inimigos? Tem os caras lá que você tem que dar uns cheirinhos, meio tosco e tal. O desenvolvedor falou, o criador do jogo falou que o foco do jogo é exploração espacial. É você observar fauna, flora, bichinhos pulando na tela. Vai ser um Pokémon Snap. Caralho, hein? É, fodão, né? O Snap tinha mais emoção, cara. É. Mas é bonito, é bonito. Pra quem gosta de ver bichinhos pulando na tela. Ele é bonito, ele é muito bonito, cara. Eu acho. Essa passagem de um planeta pro outro, assim, sabe? Essa passagem de atmosfera, ele mostra tudo muito bonito, assim, existe realmente. Não fica branca a tela e depois preta, entendeu? Pra mostrar o universo e vários pontinhos brancos. No primeiro planeta vai ser lindo, no segundo vai ser muito legal, no terceiro no quarto. No quinto e diante, caralho, que bosta, né? No sétimo você vai ter primeiro de volta. E aonde eu atiro, né? Dá vontade de atirar no cara que criou o jogo, entendeu? Tá, mas quando a gente fala de Sony, inevitavelmente God of War, né? Não tem como não falar. Eles anunciaram tudo, falaram que estão desenvolvendo, mas ninguém falou nada sobre ele, né? Disseram que estão desenvolvendo sim, mas ninguém disse nada ainda. Ou seja, não teve nenhuma menção a God of War na E3. Então podemos falar do que teve menção? Porra. Teve o Disney Infinity 3.0. Ah, Star Wars Battlefront, cara. Cara, Star Wars Battlefront, que, cara, tem um monte de coisas que não vão ter nesse Battlefront que a galera tá meio bolada já, não é de hoje. Eu vi o gameplay e achei um grande Call of Duty, né? É um Call of Duty com alguém fez um mod de Star Wars pra usar roupa de exército, usa roupa de Stormtrooper, porra. Algo mais assim dizer? Eu tenho três jogos da Sony que todo mundo vai falar que é joguinho, porque eu gosto de Assassin's Creed, todo mundo vai falar que é uma porcaria. Não é uma porcaria, cara, mas dá no saco. Todo mês tem um Assassin's Creed novo, cara. Isso dá no saco. Sim, isso é um saco, mas eu gostei do Syndicate, porque pra mim é como se eu estivesse jogando aquele filme do Sherlock Downey. Uhum. Então eu gostei daquela atmosfera vitoriana. Tem negócio de mistura de gangues, aquelas gangues tipo Big Gangues de Nova York. Eu gostei desse cenário mais do que os cenários antigos que se passavam na Renascença ou em qualquer outro período histórico. Eu também gosto de Assassin's Creed. O problema, assim, duas coisas. Uma coisa é o seguinte: eles lançam um jogo por mês, que realmente é um saco. Eles fazem tudo às pressas, aí sai aquele jogo que depois eles ficam lançando patch atrás de patch. Desde o primeiro Assassin's Creed, que é a mesma coisa, eles mudam cidade, eles mudam o nome do cara, mas é a mesma merda, eles não mudam a mecânica daquilo, eles não inovam em nada. Então, assim, eu acho que tá faltando isso, sabe? Eles colocaram alguma coisa diferente em Assassin's Creed e desenvolver um jogo com mais tempo, assim, pra fazer um negócio mais legal. Porque esse último que saiu, peraí, rapidão. Esse último que saiu, que eu já esqueci o nome, cara, já saiu, sem brincadeira. Já saiu, acho que uns 6 patch, cara, de correção de bug estúpido, sabe? Pra falar a verdade, foram 8. É por aí. Cara, sabe qual é o problema do Assassin's Creed? Assassin's Creed virou tipo assim, McDonald's. O mesmo hambúrguer com um recheio diferente. Eles estão lançando em sequência. Uma fatia de queijo a mais nenhum. Esse tem queijo, esse tem presunto, esse tem bacon, esse tem peixe, esse tem maionese, esse não tem maionese. Tá assim. Então, pelo menos eles mataram com aquela palhaçada daquele cara da Matrix, né? Que não aguentava mais aquilo, Jesus. O Desmond. Não tem mais aquele lance de futuro, passado, futuro, é. Passado. Agora é tudo agora, só a determinado período temporário. Cara, o ano da minha decepção com a Sony foi cancelar o Silent Hills, cara. Porra, aquilo foi um tiro no saco. Tá, mas isso não aconteceu na E3. Dá pra gente não, falar só fazer, mas deixa eu fazer um adendo. Por que o Silent Hill foi cancelado? Simples, Guilherme Del Toro. Tá, mas foda-se Silent Hills. Não é disso que a gente tá falando. Cara, todo mundo gostou de uma série de coisas da Sony, mas a hora que a Sony quebrou a internet foi quando ela resolveu falar lá dos três jogos que eu falei, as três lendas. Primeiro, eles me mandam um trailer de jogabilidade do... Puta merda, como chama a porra do jogo? Do Last Guardian. Do Last Guardian, que é aquele jogo... Cara, Last Guardian virou uma piada, porque se ele simplesmente não tivesse mostrado isso em 2009, todo mundo ia cagar. Mas cara, como era dos meus criadores de Ico e de Shadow of Colossus, nossa, ah, meu Deus, preciso jogar isso, que foda, tá... Enfim, ninguém nem sabe como vai ser o jogo, mas todo mundo ficou maluco. Fez que ia cancelar, não cancelou, cancelou, não cancelou, mostraram, vai ter. Primeiro selo do Apocalipse aberto. Segundo, remake de Final Fantasy VII, o RPG mais superestimado da história. As putinhas do Sephiroth vão ficar putas agora. Cláudia, via aí. Prevejo tutas trutando. Cara, depois não consegue entrar na Livraria Cultura sem tomar porrada, não sei porquê. Qual melhor do que Cláudio? Chupem. Eu acho que aquela espada do Sephiroth é algum tipo de compensação. Entendeu? Eu acho que você tem problema. Eles entenderão. Eu acho que você tem. E vão ter pessoas gritando: ai, tá dando spoiler quando o Sephiroth. É, caralho, cara. Não, ouvinte. Eu já falo agora, se você reclamar de spoiler porque a gente falou que o Sephiroth mata a Aerith, você é um filho da puta. Pô. E que a gema vai à mãe do Sephiroth, você pato. É um merda. Tá, enfim. Também mesma coisa, né? Em 2003 a Sony fez uma tech demo pra demonstrar o PlayStation 3 refazendo a intro de Final Fantasy VII, pronto. A nerdaiada ficou empolvorada por 10 anos. Pedindo essa porra desse remake desse jogo. Ah. E aí, por agora... fim... Peraí, Inferno. E aí, por fim... O terceiro. É, entra... Segundo selo do Apocalipse. Aí, por fim, chega lá o criador de Shenmue e fala... Olha, gente. É o seguinte. A gente vai fazer Shenmue 3. Se... Conseguimos 2 milhões de Obamas no Kickstarter. Eles fizeram 2 milhões em 9 horas. Eles quebraram o resto. Mas só pra causar, né, cara? Que precisar, não precisava, né? Cá entre nós. Kickstarter é coisa, porra, pra quem tá precisando de uma força pra desenvolver e tal. Não é o caso, eu acho, né? Que Kickstarter hoje tá funcionando como uma grande propaganda. É, não, isso foi só pra causar. Foi um grande marketing, né? Grande propaganda. Exato. Cara, mas isso. Marketing do cacete, conseguir essa quantidade de dinheiro em tão pouco tempo é um marketing do caramba. Não, mas assim, sabe o que eu acho mais engraçado? 2 milhões é pouco de pinga, né, cara? Fechou em 2.794.921 e a troca é de pinga, né, cara? Porra, cai de nós. Não, eu acho engraçado o seguinte, quantas pessoas vocês conhecem que jogaram Shenmue? Eu joguei no Dreamcast. Até eu não faço a menor ideia do que é isso, cara. Eu joguei no Dreamcast. Joguei o primeiro no Dreamcast, cara. Cara, Shenmue é o seguinte, pega aqueles jogos, aqueles filmes do Jet Li ou do Chong Yun-Fa sobre porrada, tiro, bomba e tríade, máfia chinesa, e transforma em um jogo. É essa porra. Pô, mas na época que lançaram, não, cara, foi muito mais que isso, jogo. Não, tô falando o básico do básico do básico. Isso aí tá parecendo aquele, não sei o que lá, Dogs lá. Sleeping Dogs. Não é Dogs, não, cara. Sleeping Dogs. Isso. É, isso. Parece. A atmosfera é bem essa. Só que o Shenmue é muito mais complexo. O Shenmue, você arruma emprego, você. Imagina um GTA com The Sims. É meio bizarro de explicar. É, não, o Shenmue é o primeiro exemplo de open world real. Você pode arranjar emprego, você pode comprar roupa, trocar de roupa, você pode ter relacionamentos. Você tem uma vida real que você cultiva. Mas, Rafa, não é só poder, você precisa, porque isso vai te gerar uma rede de relacionamento, de aprimoramento pessoal, que vai te poder te dar, que vai te dar condições de enfrentar o Big Boss no final. Então é um The Sims, cara. Só que você tem que construir toda uma teia em volta do personagem. É um The Sims com objetivo, não um The Sims que você pode pegar seus personagens e matar eles na piscina. Mas você tem que interagir com os outros, com outros jogadores? Ou não, com a realidade virtual? Não, com a realidade virtual. Ah, com os NPC mesmo, né? Chato. É. Chato pra caralho. Entendi. Dá todos os risos. É, tá com a coração. Não, eu vou jogar videogame pra poder me desligar do mundo real. Eu vou pegar um jogo que me simula a vida real. Legal pra caralho. Cara, ia tá tão difícil arranjar na vida real. GTA é o que, Samuel? Tem cheat code pra esse jogo, não? Dá pra usar Game Shark? Dadá, você precisa de cheat code pra vida, Dadá. Ai, vamos seguir. Algo mais a falar da consequência. Oi, fala. Eu quero falar do Last Guardians. Então falar do Last Guardians. Eu também. Eu ouvi muito mimimi de nego que tava lá e aquele tipo o cara de eu conheço um cara que conhece o cara que trabalha lá no estúdio, falando que até o momento The Last Guardians tá um Aiko com o cachorro do História Sem Fim. Com o Falcor. Porque assim, parece que tá a mesma coisa. Você resolve quebra-cabeça, você salva a princesinha, você pula pra cá, pula pra lá, bate nas sombras, e só que agora você tem o Falcor pra te ajudar. Então eu não sei se o estúdio ainda vai mexer muito na história. Ou se ele já tem alguma coisa mais concreta, porque esse jogo tá sendo falado não sei quantos anos. Mas o pessoal tá falando que até agora tá um negócio muito sem graça, assim. Tipo, se é esse tempo todo esperando pra isso, é preferível você jogar Aiko de novo. Pra um jogo da Sony, parece muito um jogo da Nintendo. Latino! Aí, preto. Porra! Nossa. É justamente isso que eu queria falar sobre Last Guardian. Eu acompanhei essa, apesar de não ter PlayStation, tem Xbox, eu acompanhei, né, desde 2009 essa parada sobre Last Guardian e tal. Aí eu vi lá, né, caraca, saiu com gameplay. Eu falei, porra, gameplay de Last Guardian, imperdível, né, gastei o 3G do meu celular pra ver essa merda. E cara, é uma merda, sabe, se equilibrando, né, aquela questão de equilíbrio, correr no equilíbrio, salto e tal, absolutamente, rigorosamente nada demais. É bobo. Sabe o que eu achei? Sabe o que eu achei vendo o trailer do Last Guardian? Tinha horas que o Falco curava o moleque e falava, tá de sacanagem, né? Tu quer que eu pule aqui, seu filho da puta? Tá de sacanagem. Sabe quando você tá fazendo merda, teu cachorro olha pra você e fala, isso vai dar ruim? Não, é engraçado, né? Porque o cachorro alado pula na frente e fica olhando pra trás pro moleque. E o moleque se fode todo, né, cara? Porque o moleque não tem asas. O moleque fica assim, tipo, vai, descer, que o filho da puta do garoto não subiu nas costas do cachorro alado e foi junto. Eu acho que isso daí você tem que comprar uma DLC pra desbloquear isso. Olha, cenários muito bonitos, assim, os efeitos muito bonitos, cara. O cenário é muito maneiro. Mas tem aquela névoa toda, tipo vizinhança do Magi no cenário, que eu não gosto. Algo mais falar da conferência em si da Sony? É, não, último lado não. De frente, foda-se. Uma bostinha lá, Horizon, zero da. Caguei. Alguma conferência de third party que vocês queiram comentar da Bethesda ou da Square Enix, enfim, de alguém? Eu quero falar de jogo, vou falar de jogo. Então, falar das produtoras e falar dos jogos. Tá bom, chega, cale a boca. O Sorg começa falando de jogo que ele pediu mais antes que vocês. Ai. Eu vou falar um que eu vou passar na frente de todo mundo, vou falar de Uncharted. Cara, que... Foda-se. Tô botando no mute pra não xingar ninguém. Era o único que eu sabia. Depois da Dark Camarada, é sacanagem, dá, vou deixar pra você falar. Eu vou falar do. Uncharted tá. Cara, se você nunca jogou Uncharted, você tem que jogar, que é uma franquia muito legal. O personagem principal, que é o Nathan Drake, ele é tipo um jovem Indiana Jones que acaba se metendo um monte de roubada e tal. E cara, puta, esse trailer que eles lançaram, que é médio gameplay. Não, desculpa, filho, o papai não vai falar mais a palavra. É, esse gameplay, que é esse trailer que é meio. Que é meio. Game. Cala a boca, inferno, põe no mudo. Que é meio gameplay cara, tá muito lindo, assim, tá quase um filme. E Uncharted tem essa pegada cinematográfica, tanto que, assim, o segundo que eu joguei, que eu fui até o fim, toda vez que eu jogava, minha esposa sentava pra assistir, que ele tem uma pegada tão de filme, assim, de ação, de Indiana Jones, que ela curtia ficar do meu lado só vendo, só assistindo o jogo. E esse 4 tá sensacional, cara, tá, assim, tem uma sequência de ação, de tiro, porrada e bomba. E ele acaba indo pegando um jeep, fica quieto, tá bom. E cara, tá muito massa, tá muito bom. Oi, fala assim, fala, Uncharted é legal. Fala Uncharted. Uncharted. É isso aí. Concordo. Cara, vai, inferno. Assim, ah, não, tá, isso vai. Cara, deixa eu falar, só pra continuar o que o Sorg falou um pouco, assim. Eu terminei os 3 Uncharted, cara, e eu não consegui parar, eu peguei um, fui atrás do outro e assim por diante. Cara, é muito divertido. Ele, como o Sorg falou, essa pegada. É Naughty Dog, né, cara? Então, acho que assim, quase todos os jogos da Naughty Dog são muito bem feitos e tem pegadas cinematográficas. É, isso mesmo. E ele tem essa pegada cinematográfica, é sempre muito bem feito. E Uncharted, cara, ele tá numa. Ele não mudou. Sei lá, ele não mudou a armadura do Homem de Ferro, tá ligado? Como todo filme tem uma armadura diferente. Não, o Drake é o mesmo. O Nathan Drake é o mesmo, cara. O amigo que ajuda ele é o mesmo. Nesse gameplay... o Sully. E nesse gameplay, dá pra você... Dá pra você pegar que, assim... a parada do jogo, ela é igual. Só tá num mundo diferente. Nesse gameplay, eles passam por uma porta. E então tem que atravessar um mercado, né? Então as pessoas, sabe? Você esbarra, ele pede desculpa, sabe? Fazenda, que eles não quiseram, assim, que eles mantiveram a mesma coisa. Eu achei que eles fossem envelhecer um pouco o Drake, assim, pra dar uma continuidade na história. Mas é a mesma coisa, ele tá com a mesma carinha, tá com o Sully também, tá do mesmo jeito. Igual, então. Pode ser que a cronologia não tenha mudado tanto, né, Sorg? A sensação que você tem é 6 meses depois. Sim, é isso mesmo. Exato. Eu achei que. Até porque o jogo chama Thief's End, né? Então dá a impressão que pode ser a última aventura do Drake e tal, mas assim, ele tá com a mesma carinha, tá novo ainda, o mesmo. O cara tá lindo demais. Tá lindo, cara. Boiola. É uma correria, né, Sorg? Sim, parece um trailer de filme de ação, cara. Você dá vontade de sair no cinema assistir aquilo. Cara, eu tô me perguntando por que Hollywood ainda não mirou nessa franquia. Foda-se fazer remake do Indiana Jones. Deixa o Indiana Jones batendo nazista. Faz esse cara no cinema. Quem sabe a Sony mesmo, o filme não se anima. Houve um papo. Sony tá morrendo. Teve um papo desse há um tempo atrás, mas morreu, né? Não vai acontecer. Cara, ele é muito genérico esse Indiana Jones, cara. Não ia dar certo, não. Ele é muito. Infelizmente, o cinema de Hollywood tem um histórico de fuder com jogos bons. Então é melhor deixar o Uncharted sendo um filme jogável do que um jogo no cinema. É um bom jogo. Se for passar pro cinema, o pessoal vai olhar, o Indiana Jones é genérico. Quer dizer, vai desmoralizar a franquia por causa do filme. Não acho que não vale a pena, não. Muito bom. Desculpa, ainda um inferno. Vai, fala, inferno. Eu quero falar do... agora esqueci. Qual é o nome do jogo? Ai, caralho. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Eu vi o gameplay. Muito legalzinho. Apesar da história ser meio patética. Porque, assim, houve um apocalipse, né? Não um apocalipse zumbi, um apocalipse. Né? A terra se regenerou, as plantinhas nasceram e tal. Só que eu vejo os animais, os seres humanos, alguns sobreviveram de uma forma assim meio nômade, né, meio primitiva, né, tiveram que voltar nas nossas raízes caçadores-coletoras. Só que em vez de animais, o que temos são robôs imitando os animais. Né? Eu achei interessante, gostei da jogabilidade, eu gostei muito do cenário muito bonito, né? Achei interessante, apesar de não fazer o menor sentido, né? Mas é legalzinho, acho que vale a pena. Oi. Sabe o que o Horizon Zero Dawn me lembra? uma versão mais colorida daquela graphic novel dos anos 80 era Metalzoica. Que é basicamente essa história. O mundo foi pro saco e o planeta meio que se regenerou e surgiu um novo ecossistema com seres humanos e animais que robóticos. É exatamente isso. Era Metalzoica, muito bom. Muito bom. E achei legal, assim, jogabilidade maneira, assim, o embate, né, entre o humano pequenininho e, porra, o elefante robótico, muito, muito interessante. E até aves robóticas também e tal. Acho que vale a pena dar uma conferida nele. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora sim, Groot. Cara, Gears of War. Ou agora é só Gears 4, né? É, modificaram. Eu sempre gostei desse jogo. Até, tipo assim, além de eu gostar desse jogo, aqui no Brasil ele foi bem traduzido e bem localizado. Por isso eu gostei tanto do jogo também. Eu acho que a Microsoft vai investir na... É tiro certo, isso aí é tiro certo da Microsoft. Não adianta querer mudar certas coisas. Eles vão simplesmente fazer mais do mesmo para trazer um jogo para a nova geração. Entendeu? Eu espero bastante desse jogo, talvez, mas eu acho que eles não vão usar tanto assim, não. Que nem Doom 4 também. Eu acho que não vão usar tanto também, não. Doom 4 não me pareceu bonito, mas. É tudo render, é tudo render. É tudo a mesma merda com tecnologia atual. Exato. Agora, se fosse um Duck Nukem, né? Balls of Steel. Como eu comento, eu estou jogando em PC, não estou jogando em consoles, eu penso em jogos voltados pro PC, entendeu? Então por isso eu falo Gears of War também, Gear 4, como falou agora. Entendeu? Muito bom. Caguei. Eu nunca. For Honor. Bom, muito bom. Porra, mano. Esse vai ser um jogo de estratégia, de exército, de combate em massa. Foda. Porque For Honor, o que eles mostraram do jogo... Nem é a questão da CG, mas você vê a movimentação das tropas, a maneira como você escolhe um capitão, e esse capitão é o seu personagem, ele controla algumas unidades. Então você tem um personagem que controla vários outros personagens, e o resto que é o computador. E você pode trocar os capitães no meio do combate, para você, de repente, aquele lado ele está mais fraco, vou ali, e aqui fica o computador lutando para você. E a ideia é de você ter três exércitos, um exército viking, um exército de cavaleiros medievais, um exército de samurais. Porra, isso foi foda, mano. Olha, eu acho também que um que pode surpreender muito é Fallout 4, cara. Isso, esse jogo vai ser pica das galáxias. Não, só pra voltar um pouquinho em For Honor, que pra complementar, detalhe, hoje tá em pré-alpha. E é lindo. Em pré-alpha. Pré-alpha, e aquilo ali é foda, mano. E você vê que a movimentação é suave. Você tem uma porrada de gente se matando, mas você não vê bug ali. Você vê que a movimentação de cada indivíduo tem o seu próprio frame e tem o seu próprio código. Esse jogo é simples, mas é foda. É tipo StarCraft, assim, você controla, você tem que construir a base e campo de treinamento, essas coisas. Eu não entendi como é que é Tower Defense. Como é que é esse jogo? Você tem um castelo e você tem que defender esse castelo. Você já jogou Total Atila? Total War Atila? Não. Total War Atila é um jogo de estratégia. Vocês estão falando e eu estou imaginando StarCraft. Estou falando um pouco, deixa eu falar para você imaginar melhor. Você pega Total War Atila, que é um jogo de estratégia, e você está lá, você dentro do jogo com um personagem. Então você vai comandar o exército, mas você também vai comandar um personagem. Entendeu? Você cria estratégia de combate, ao mesmo tempo que você participa de uma ação, como se for Rise of Rome, por aí. Acho que melhor de dois mundos, né? O estratégia e o combate corpo a corpo. E a visão é terceira pessoa. Depois da gravação eu acesso. Mas quando você tá controlando o seu personagem, é a primeira pessoa, né? Ah, tá. Muito bom. Algo mais a falar? Não? Então, alguém quer falar de mais algum jogo? Todo mundo já falou. O Magin não sabe de jogo nenhum, né? Magin, você tá aí? Eu tenho só mais um jogo pra falar. Bom, vocês estão menosprezando. Então fala. Até já sei qual que é. Street Fighter V. Ah, não era o que eu pensei, mas fala de Street Fighter, vai. Não, infelizmente não tem muito o que falar. Reza a lenda, talvez até que o jogo não saia. A boca pequena, a ponta mal das pernas. Cara, mas é mais do mesmo. Não não tem muito o que Street falar. Fighter, porrada, e é isso aí. Não, não é mais do mesmo. Ele tem umas mudanças na mecânica que deu uma mudada na cadência do jogo, Majin. Inclusive, como os jogos funcionam, não existe mais golpe de carregamento, por exemplo, tipo Guile. E... Sim, eu ia te falar, eles já fizeram isso no Street Fighter Cross Tekken, essa mudança da cadência pra ficar um joguinho um pouquinho mais rápido, eles já fizeram isso, coisa e tal, fizeram as experimentações lá, é legal, coisa e tal, mas eu prefiro um jogo mais técnico que nem era, mas eu acho que... O jogo todo voltado assim? Pro o Versus, um jogo todo voltado pra Versus, pra campeonato. Como assim um golpe que carregue, eu não entendi. Você jogava com o Guile? Tá onde cada Sonic vez, Boom. Caralho? Eu consigo entender. Calem a boca, todo mundo. Você jogava com o Guile? O Guile não soltava o Harek Full segurando pra trás, sim, depois sim. Pra frente soco? Então, esquece isso. Não tem mais isso. Você vai fazer um movimento tipo o do Hadouken do Ryu, entendeu? E vai sair o Alex Full. Ou voo de táxi da Chun-Li, não tem mais isso. Alex Fu é ótimo. Depois de MK10, meu Deus. Será que tem espaço? Depois de MK10, Capcom vs Marvel, será que tem espaço para Street Fighter? Acho que ele ficou tão pra trás. Tem, não ficou, cara. Tem uma comunidade fortíssima de Street Fighter. Exatamente. O Street Fighter, a Capcom jamais vai deixar o Street pra trás. Todo Street Fighter que sai, ele é sempre um negócio. E os outros jogos têm que correr pra acompanhar. Se o Mortal Kombat caiu do jeito que ele saiu, foi muito por causa do Street 4. Ou seja, o Street Fighter é Romário da Capcom. E vai ter 5 mil versões. Tá, mas pra calem a boca e deixa o Majin falar, caralho. Fala. Mas é porque a gente vai ficar entrando em termos técnicos, coisa e tal. Pelo que eu tava vendo, a jogabilidade na verdade tá mais puxada pro Darkstalkers. Eu não sei se vocês chegaram a jogar isso. Sim. Ah, não. Caraca, sim. Isso vai ficar uma merda. O Darkstalkers, ele tinha um sistema de combos que não era Link. Você não podia pegar e fazer 500 milhões de combos. Porque mesmo que você faça 500 milhões de combos e mate seu personagem, você não faz aqueles movimentos. O Darkstalkers fazia o chain combo, que você fazia fraco, médio e forte. Fora que nesse chain combo deles era fraco, médio, forte, morreu, cara. Se eles colocarem no sistema do Darkstalkers, você vai matar o adversário com 4 golpes. Não, mas não vai ser. Vai ser algo evoluído disso. Não, é tipo o sistema do Alpha 1, que é o sistema de chain combo, que é de fraco, fraco, médio, médio, forte, forte, pra quem é rápido. Coisa e tal, que é tipo o sistema do Gaio. Já no Street 5, o Gaio, aliás, é desse jeito. O Gaio, e Book, que é muito rápido. No Street 4 já é assim. Exato, na verdade é uma evolução mesmo. O Street Fighter, assim como outros jogos de luta recentes, ele sempre cai naquela categoria do fácil de jogar, mas difícil de dominar. Sacou? Isso. Então é isso, você pega, você pra jogar, sei lá, com a tua namorada, esposa em casa, ou com os amigos em casa, você joga numa boa. Só que você vai, aí você vai lá num campeonato, você vê os caras jogando, o cara sabe quantos frames tem cada golpe. O japonesinho desgraçado tá contando os segundos porque ele sabe qual o tempo de reação que você tem. Não, não é segundos. É frame. Um frame. Não, eu não tô falando que ele tá contando o frame dele. Ele tá contando o seu segundo de reação. Porque ele sabe que se ele fizer aquele movimento, você tem 2 segundos pra fazer aquilo ou 1 segundo pra fazer aquilo. É tipo o jogo que você mais antecipa. Ô, Majin, se bobear, eles ainda vão ter uma coisa que os jogos da NetherRealm têm. Que se vocês pausarem Mortal Kombat, Injustice, você vê lá na descrição do personagem, você vê quantos frames cada golpe tem. Entendeu? Essa informação hoje é disponível. Provavelmente Street Fighter vai seguir essa mesma linha. Sim, alguém... mas no Street 5 você... Fala. No 4... Ah, deixa pra lá, vai. Não, você tá entrando em desistiu. Não, senão... Vai ficar falando só nós dois. Quem viu o trailer de South Park? Eu. É foda? Pra caralho. Vai ter bolas balançando na tela, que nem o Majin sempre reclama? Aparente não, mas tem o Mr. Hamptal. Mr. Hamptal. A toalha maconhada. Ah, tá. A toalhinha é tipo... É o Mr. Hank. Hank também vai ter o Mr. Town. Mr. Town tá lá fumando maconha. Eles vão perguntar pra ele: Mr. Town, o senhor pode ver o futuro, por exemplo, o que está acontecendo? Eu não tenho a menor ideia de onde eu estou, rapaz. Imagina. Cara, e o jogo já começa assim, eles enfrentando o Butters, que o Butters é um vilão. Aí, peraí, você tá vestindo super-herói? Caraca, vamos lá, gente, mudança de fantasia, agora é super-herói. Vai ser tipo Vingadores. Cara, vai ser o mesmo esquema do primeiro? Vai. Só que agora é como Vingadores, aquela roupa deles de super-heróis. É um RPG com é um RPG também, só que a temática é super-heróis. É isso. Exatamente. Com aquele grupo de heróis deles que tem por umas temporadas mais pra frente, que o. Que o Kenny. Kenny o Mysterium. E o Katmon. O Katmon é o Dr. Terror. Sim, e o Katmon é o. É o Guaxinim. O Guaxinim, o Deku'n. Deku'n, e tem o Kite-Man, caralho. O Kite-Man, cara. Qual que é o do Kyle? Que é tipo, ele anda com aqueles do Tilly Belt com uma parte de ferramenta. Eu esqueci o nome do. Eu esqueci o nome, mano. Cara, é muito bom. Eu tenho poder de voar com uma pipa, eu sou o Raccoon e tal. Ah, eu sou não sei o que. É um sujeito com um monte de ferramenta, chave de fenda, furadeira. Não. É muito bom, cara. Tem um que é um sucrilho de frutas. Ah! Esse aí é o Mighty Berry Crush. Aham. Uhum. Que fica. Cara, o golpe dele é atacar um monte de sucrilhos em cima de você. É o único que tem poder de verdade, né? Que ele derrota o Chulo. Sim, cara, esse episódio dupla demais, bicho. Ele é muito bom, cara. Mas não estamos falando de South Park, o desenho. Eu quero saber se eu vou poder jogar com o judeu. Não vai ter mais judeu, cara. Judeu é só nesse. Jewish, fucking Jewish. Doente. Cara, é bom, cara, ver que, assim, apesar de todos os problemas que o Stick of Truth teve, no final das contas deu muito certo e deu tão certo que vai render mais um jogo, né, cara? Isso é muito bom de ver mesmo. Os caras merecem, cara. Puta, South Park é... sempre vai ser foda, cara. Tudo que vem de South Park, você pode ir quase às cegas que é certo, que vai ser bacana. Menos o South Park Kart. É, não. Chega, South Park, porra. Alguém quer falar de mais algum jogo? Eu tenho. Ano 2205. Tá, peraí, porque... 2205. Não importa, porque o Sorg foi primeiro por uma fração de segundo. Vai, Sorg. eu tenho um jogo que eu gosto pra caramba da franquia, que eu acho muito. Pouca gente joga, que é Hitman. Eles lançaram. A Square Enix lançou um. É um trailer mesmo, mas parece que no trailer tem algumas partes de gameplay com a narração da pessoa que é o contato do agente 47. E, cara, pelo que se entende agora, é um sandbox. Até no trailer a menina fala que é um sandbox. Muito. E parece que é passado na Europa. Então você vai poder poder ir por várias cidades e tal para cumprir os assassinatos. E parece que nesse jogo eles extrapolaram o conceito da liberdade. Você vai ter N jeito de matar o seu alvo, que é uma coisa que eu gosto bastante em jogo, assim, não te der, você tem que chegar no ponto A ao ponto B, só que você tem N possibilidades de chegar lá, e quando você chega no ponto B, você tem mais N fatores que vão influenciar a sua decisão, ou vai mudar a sua forma de jogo. Tanto que no trailer eles mostram ele caçando um cara qualquer lá, então, ele tá caçando um cara, aí eles mostram o cara machadado na frente de todo mundo, ele explodindo uma parada que tá em cima de um palco, e esse negócio caindo em cima dele, ele envenena o drink, serve pro cara disfarçado de garçom, aí o cara bebe e morre envenenado. Então eu tenho vai ser um sandbox com possibilidade de escolha do caralho, assim, e eu fiquei impressionado, assim, com o jogo e nossa, molhou minha cueca, assim, pra jogar, cara. Fiquei fascinado com aquilo. Muito bom. Inferno, você dizer o quê? Ano 2205, que é uma sequência de ano 2070, que é um jogo de simulação de cidades. Pra quem curte, eu curto, eu tenho Cities Skyline, tenho SimCity, enfim, vários SimCity, gosto muito, e só que esse tem um detalhe, ele passa na Lua, né? Eu não sei até que ponto isso vai alterar a jogabilidade, de repente questão da gravidade, né? Eu não sei. Mas vai ser um jogo bem futurista, você vai administrar uma cidade na Lua. Eu achei bem interessante a proposta. É assim, é administração de cidades, né, cara? Você constrói, você administra, né? Aí tem todas aquelas relações comerciais com outras cidades que você também constrói. Você cria todo um ambiente, né? Eu achei isso bem interessante. E com a pegada de ser futurista. E a coisa que SimCity teve também. SimCity você podia construir umas cidades e tal, que depois você investia em tecnologia, aí tinha uns prédios e umas funções que só cidades tecnológicas têm, né? Tipo gerador de energia através das ondas do mar, né? Você tinha que ter um nível tal de tecnologia para conseguir ter esse aparato. Só que 2025 vai ser ambientado na Lua, então deve ter uma outra dinâmica por ser um ambiente fora da Terra, né? Vai ser bem interessante. Muito bom, muito bom, muito bom. Totalmente excelente. Falar rapidinho de um jogo também que vai ser lançado, Resident Evil 0 HD. Porque a Capcom encheu a toba de dinheiro, né? Conseguiu 1 milhão de cópias com o remake do Resident Evil. E isso agradou eles, e eles estão investindo agora em Resident Evil 0 HD. Agora, por que Katsus, a Capcom, não faz o jogo do Mega Man, cara? Vai encher o cu de dinheiro, cara. Porque eles são burros, mas o podcast ainda não é sobre isso. Resident Evil Zero. Todo mundo tá falando bem desse jogo HD. Tá todo mundo falando bem desse jogo, que os gráficos são muito bons. E a jogabilidade vai remeter realmente ao Resident Evil Survival Horror. E vai ser um jogo do caramba, cara. Eu vou querer jogar essa porra. Muito bom, muito bom, muito bom. Algum outro jogo que alguém... Eu quem quer comentar? De Hitman e o Sorg pegou primeiro. Tem um sandbox que tá sendo que eu acho muito legalzinho, que é o Transformers Devastation. Que ele vai ser ambientado com os Transformers dos anos 80. Sim, os Transformers G1. Exatamente, vai ser o Generation 1. E vão ter as vozes dos dubladores originais, tipo o Peter Cullen, vem fazer a voz do Optimus Prime. Você joga com os Autobots e tem que acabar com os Decepticons. Vai ser tipo sandbox mesmo, tipo GTA, só que com Transformers. E tem o Devastator, que vai ser foda pra caralho. O trailer é muito bacana, porque mostra você ele... A jogabilidade dele lutando... mostra ele lutando contra os Construct, com os primeiros separados. Daqui a pouco eles se juntam, forma aquele Devastator imenso. E ele sendo na porrada, caindo por cima de prédio, devastando a cidade. E o jogo tá bonito, cara. Pô, tem cara que vai ser ele bem tá bacana. Com a estética do desenho. Aquela estética do desenho bem oitentista mesmo. Mas aquela plástica de um jogo de videogame, com efeitos de metal, sim, de luz, de sombra. Tá muito bonito, é como se você estivesse jogando um desenho animado bem feito. Cara, e você leva o sério o Bumblebee lutando, cara. Você leva. Você tá sendo uma porrada e você fala, porra, Bumblebee é porradeiro até. E é o Bumblebee fusquinha, não é o Bumblebee sim. Camaro do Michael Bay. É o que Camaro no meu esquerdo. Ah, se fuder. Não, cara, eu curti esse trailer, cara. Um pouco por nostalgia, porque eu sempre gostei de Transformers, eu sou um bosta. Mas eu achei bem legal. O Optimus Prime com o machadinho de energia na mão dele, que só aparece no primeiro episódio da animação clássica, mas enfim, foi bem bacana mesmo. É o Optimus Prime que vale. O Optimus Prime que vale contra o Megatron que vale. Que é o Megatron que virava uma arma, pulava na mão do Starscream e o Starscream atirava com ele. Puta. Usava. Enfim. Não é o Megatron que vira um tanque de guerra, depois vira um caminhão, depois vira um avião, depois vira sei lá o que. Exato. Agora sim, alguém tem algo mais a acrescentar a nível de jogo? Tem que ser a nível de jogo? A nível de. De preferência. Tá. Eu só queria uma coisa rápida. A AMD, fabricante de placas de vídeo, lançou a sua linha nova para competir com as placas da Nvidia. Isso pessoal que gosta de jogo em PC. Tá bem interessante, tá? A série R9. Tá competindo com a série 9 da Nvidia. Placas na faixa de $400, $500, que estão em preços bem competitivos. E eles estão saindo da memória DDR5, estão com um novo modelo de memória, uma coisa bem diferente, assim. E esperemos aí que a AMD consiga voltar para a briga, porque só tava tomando fumo da Nvidia nos últimos anos. Muito bom, muito bom. Alguma coisa broxou, senhores? Vocês estavam esperando ansiosamente, caralho, isso vai ser foda, e quando vocês viram, puta merda. The Last Guardian. Tirando a broxada do The Last Guardian, pra mim, algo até que o Marginho acabou de falar, Eu acho realmente uma broxada muito grande não ter um Mega Man de nova geração. Para, fala de novo. Cortou de novo. Não tem um Mega Man de nova geração para os consoles atuais. Não, cara, tem. Não tem um Mega Man decente. Eu ouvi isso também. Eu ouvi, né, Léo? É... Soletre Consolos. C-O-L-S-O-L-O, não sei o... Uma coisa que, cara, me deixou muito... Da puta que ele quer um Mega Buster no cu? Inferno, você dizer, senhores. Uma coisa que me broxou muito foi Pelé falando inglês, Joel Santônico. Nossa, cara, que vergonha! Olha, entende? Ela fala, você me respeita. Você me, cara, respeita, entende? Me respeita, O maluco morou nos Estados Unidos, cara. 40, 50 anos que ele lida com americanos, com ingleses, com australianos, enfim... E não aprendeu ainda hoje a falar inglês. Não, e não é sotaque, cara. É falar mal mesmo. É, cara, que bizarro. Nossa, ela morre de orgulho. Não, cara, foi. E só pra falar merda, né, cara? Ele chegou ao cúmulo de dizer que futebol é FIFA é inteligência e futebol americano é só porradaria. Bicho, um quarterback tem que ter na cabeça decorado umas 150 jogadas pra utilizar na hora do jogo. Ele fala tá, merda. Mas o senhor. Não vai defender o futebol americano agora, que o futebol americano que eu gosto de chamar de ovo mão. Tá? Então, chega disso. Agora, eu tô falando por me defender, entendeu? Eu gosto muito de você, Leonardo. Que você seja japonês, pô. Muito obrigado, o senhor é muito gentil. Ninguém mais se decepcionou com nada? Eu com uma coisa que não teve. O Darkstalkers. A Capcom ano passado anunciou, mostrou um teaserzinho sobre Darkstalkers, coisa e tal. Eu esperei que fosse aparecer na E3, mas porra nenhuma. Ah, cara, não vai acontecer, Nico. Imagina, não vai. A gente nunca vai ver um remake de Darkstalkers. Imagina, eles estão metendo todo o cu da bunda no Street Fighter e vai fazer um Darkstalkers porque... É, cara. Pra caralho. Sim, cara, mas não vai acontecer. Esquece, eles já têm uma franquia que consome a grana foda e que dá dinheiro, entendeu? Eles não vão se meter pra gastar recurso numa outra franquia que não é certo que isso. Mas, gente, é maneiro pra cacete pra mim e pra você. Pro resto da galera é só da Hadouken, Ryu. É só isso que eles querem. Não. No universo desses, vai pra frente, cara. Bom, mas chega. Gostava do Darkstalker pra caralho também. Ah, eu achava do caralho o Darkstalkers, cara, porra. Mas enfim. Muito foda, né? Já que o Inferno tocou no assunto, eu vou falar, tá, Grosso? Eu tô apresentando essa merda, eu vou falar de Kingdom Hearts 3. Fudeu! Cara, eu brochei porque eu tô esperando Kingdom Hearts 3 há 10 anos. Eles finalmente mostraram uma palhinha do jogo e alguns meses atrás, e agora lançaram um trailer que não mostra quase nada novo de fato. Mostra o Sora pulando em alguns mundos que eu reconheci ou não, e mostra o Xehanort e o mestre, esqueci o nome dele, novinhos, discutindo sobre a guerra sobre a Keyblade War. E você sabe... Ô, Inferno, você viu o trailer, se você fez a pergunta, né? Vi, não entendi o que o Pateta tava fazendo ali. Então você não entende nada de Kingdom Hearts. Eu não vou nem falar. Ai. O Pateta Donald andam com ele desde o primeiro jogo, filho da puta. Yeah. E padeiros. Fala, Magin. Eu quero saber o seguinte: o Darth Vader vai unir forças com o Sephiroth nesse jogo? Cara, eles tinham que colocar Star Wars nesse jogo, bicho. Eles precisam. A Leia é uma princesa da Disney agora, cara! Ah, por cara, que vão colocar os mais de Star Wars no Disney Infinity. Não vão colocar no Kingdom Hearts. Já tem no Disney Infinity. Já vi então. Algumas imagens até. É. Mas Disney Infinity é uma bosta que você tem que comprar bonequinhos pra... Você tem que gastar dinheiro com bonequinhos pra poder jogar. Tá dizendo o cara que compra bonequinhos de Cavaleiro do Zodíaco. Enfim. Amiibo! Amiibo! Enfim. Bom, então, nada mais a dizer, né? Acho que a gente já falou mais ou menos mal de tudo. Desde o início, como eu falei, caguei. Até algumas coisas que não são muita novidade, né? Rock Band tá voltando, Guitar Hero tá voltando, mas... Só deram uma... Deu pra ver agora só o visual dos instrumentos. Caguei. Não, e agora também você pode ter a música por streaming, né? Sim. Isso é importante. O esquema vai ser outro, você vai ter uma visão em primeira pessoa, na verdade, de quem tá no palco, enfim. E você gostou do design dos instrumentos? Ah, caguei, cara. Os instrumentos são mais fáceis de tocar, Dada. Eles têm teclinha menos. Só que me parece que tem... Eu posso estar falando uma merda agora, mas me parece que cada posição ali de dedo ele tem duas teclas, pra cima e pra baixo. Mas eu posso estar cagando uma regra agora. Eu sei que ele tem a menos. Você não vai... Sua mão vai ficar fixa o tempo todo. Entendeu? Você não vai ter que ficar mexendo a mão mais pra... Ué, então não é igual... Você não vai tocar uma guitarra como uma guitarra? O braço da guitarra não tinha 5 botões? Ok. Com quantos dedos você consegue jogar? Logo, não faz pergunta difícil, não faz pergunta difícil. Agora, com menos botões, você não precisa mais ficar mexendo a mão, entendeu? Mas eu jogava com 5 dedos, tá? Eu botava a guitarra no colo. Ah, você entendeu? Você entendeu o Pax Americana, Magin? Você tá proibido de falar. Não, Magin entendeu o Pax Americana e Magin diz que aquele lance do Mad Max foi uma piada. Que ninguém entendeu, só ele. Então, eu não vou discutir, calem a boca, configurações finais. O que vocês querem? Supondo que vocês têm dinheiro na mão pra comprar ou um Play 4, ou um Xbox One, ou um PC fodão, porque o inferno é PCista. Enfim, o que vocês comprariam? Você tá com dinheiro agora, na mão. Vale dinheiro na mão, que nem quando você vai pra boca, imagina. Pra comprar, você que tá com dinheiro na mão. Ele paga espécie, né? Cara, você chega na boca, você não pode enfiar no bolso, sacou? Os caras já deram dinheiro na mão. Então o negócio é o seguinte: você tá lá com dinheiro na mão, você vai comprar um console, vai comprar um consolo, segundo o Nuco. O jogo que vocês viram na E3. O que vocês vão comprar? Brute? Cara, se vocês vão comprar um console, eu comprei um PlayStation 4. Tá, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Burro! É, porque tem menos botões. É, você não entendeu, porque tem menos botões. Ah, ainda tá se vingando. Eu que burro, dá certo pra ele. Ei, do que você viu na E3 de joguinho, o que você compraria? Eu compraria Xbox One. Qual o jogo? Uncharted. Cara, eu compraria... Shemui, Eunuco. For Honor, Play 4. Muito bom. Dada. Uncharted 4, óbvio. Ah, mas é um apaixonado pelo jogo. Sorg? Hitman. Imagine? Play 4, GT 5. Hã? Quem? Inferno? Street Fighter 5. Inferno? Play Street Fighter 5. Eu tô com a dúvida cruel, porque console eu comprei Xbox One pela retrocompatibilidade. Até porque o PS4 vai ter uma retrocompatibilidade safada, vai depender de internet, porque o jogo vai ser processado nos servidores da Sony. Ou seja, não é retrocompatibilidade, né? Vamos falar. Não é. É online. O que o Léo falou foi pertinente. Na verdade, não é retrocompatibilidade. É, o jogo vai rodar num servidor e você vai jogar remotamente. Agora, se você tem uma conexão a lá brasileira, que é uma velocidade baixa e com uma latência alta, simplesmente você não vai conseguir jogar. Para brasileiro, esquece PS4. Em termos de retrocompatibilidade, entre aspas, esquece. Vai de Xbox One, que aí sim, você, porque isso vai ser no hardware da máquina. Cara, sabe aqueles sites onde você tem um emulador em Java e você carrega um jogo e joga pelo navegador? Cara, vai ser isso. É, vai ser diferente. Vai ser emulado lá. E tendo streaming pra cá, é a mesma merda. Vai ser uma bosta. No caso do Xbox One vai ser diferente, que vai ser através dos binários, né, cara? Então vai ser um nível muito mais baixo de programação. Não, é o que ele vai realmente ser processado. Ele vai realmente ser processado no console. Exatamente. Cara, eu acho que vai estar muito errado essa parada da Nintendo, velho. Não, isso foi uma cartada que nem a Microsoft fez quando fez o 360, que os jogos de Xbox, do One, que não é o One, o primeiro Xbox eram compatíveis, mas não tanto. Não era qualquer jogo que você conseguia rodar no Xbox. Verdade. Vai ser provavelmente a mesma coisa no 360, no One. É que é complicado. É que emular um hardware é complicado, cara. A emulação de hardware exige muito processamento, não é qualquer. Não é fácil. Né? Então, realmente, o lance da retrocompatibilidade é um negócio complicado. Ou você monta todo um circuito lá dentro do aparelho que é similar ao hardware antigo, ou você vai emular via software, que é complicado, cara. Emulação é um negócio complicado. Cara, eu vou comprar o Ryu pra jogar em Smash Bros. Vai custar $5 aproximadamente. Tá caro pra caralho, mas vai vir com a tela e vai vir com a música dele. E agora o Caetano vai falar pra gente qual que é o e-mail do baile. O e-mail do baile é uma coisa linda, uma coisa cíclica, maravilhosa, que inclusive o universo conspira a favor do baile dos enxutos, @gmail.com, aquela coisa que vem de dentro e que puxa você dizendo a verdade das coisas, porque não só as coisas, mas assim como o universo, eu gostaria muito que alguém me parasse de fazer falar, porque muito bom, você, Caetano. Deus, eu canto sem texto. Então, senhor, por favor, agora nos diga também o que como as pessoas nos acham nas redes sociais. Mas as pessoas podem chegar na gente perguntar como Sim. encontrar a gente, eu vou responder pra essa pessoa como é que ela procura a gente na internet. É muito fácil achar a gente na internet. É uma coisa simples, é só você ir procurar lá no Google Baile dos Enxutos, você vai encontrar. Ou então no Facebook, como Baile dos Enxutos no Facebook. Ou então você pode encontrar a gente no Twitter também, que assim como a sociedade, existem as redes que são sociais, e eu estou quase ficando sem ar, então me faça parar. Então, por fim, o que você diria para o Groot por ele não ter... Vamos ver se o Caetano vai pegar minha deixa. O que você diria para o Groot por ele não ter entendido a minha pergunta? Você é burro, cara. Você só me dá orgulho, Dadá. Não, mas é burro, cara. Isso vindo do Dadá. Mas o Dadá é Lux. Você não já... é muito bom. Alguém tem algo mais a acrescentar? Tem. Magin, cinco microfone. É tá. Este 2016, quero ver um jogo do King Fury. Sim, um jogo envolvendo viagem no tempo, lutas de Kung Fu e gostosas com armas. E o Hackerman. E o Hackerman, cara. Sim, e minigames de hacking com o Hackerman. E o Torque Vale, as exatamente. Cliquem no banner da Editora Aleph, somos blog parceiro da Editora Aleph, vá lá, compre livros na Editora Aleph, compre muitos livros, seu inculto. Eu sei que lá os livros não tem figurinhas que nem nos gibis, mas você com certeza vai conseguir ler. E não. Sim? A nerdaiada que adora o Star Wars, a Editora Aleph vai lançar esse mês agora o segundo volume da trilogia do Timothy Zahn, lá de Timothy Troll, que eles falam isso, é Timothy Zahn. Que o pessoal fala que é a melhor coisa do universo expandido, então o pessoal fica esperto que esse mês sai o segundo livro da trilogia desse cara. Ele já tá em pré-venda, hein? Vocês ouviram? Já tá em pré-venda, clica aí no banner. Vocês ouviram? Você que entende de Star Wars, você entendeu o que o Sog quis dizer. Eu não entendi absolutamente nada, mas eu não entendo de Star Wars, então obviamente não entendi. Então, se ninguém tem mais nada para acrescentar, chega! Acabou o podcast. Beijinho. Aê! Graças a Deus. Oferecimentos de Restaurante Reverendo. Marque já a sua presença antes que ele saia com alguém, né? Se ele gostar de você, o almoço é grátis. Ó, eu acho que ele vai ficar bolado, hein? Ah, ele, normal. Ele já ficou triste, porque ele perguntou quando aconteceu o podcast de Kung Fu e que ele não participou, né? Ele vai ficar triste de novo. É, eu tô falando.